in your various capacities, government officials here present, our parceiros e representantes de governo aqui presente. Gostaria de agradecer muito por pela organização desse workshop. And I want to thank these governments, especially Canada, IPRC, for having worked all the way to really focus on the issue of climate change as part of the challenge in the sustainable development. Gostaria principalmente de agradecer o IPRC, o governo do Canadá, pela boa vontade de se propor a lidar com essa questão das mudanças climáticas como um tema crucial do desenvolvimento sustentável. I also want to thank the colleagues here from the Human Fund. The President of the Human Fund, where he's going to be asking for us to have a flag today, but I want to recognize the country's director, I mentioned it, and other colleagues from the Human Fund here present. And thank you for the work that you're doing as the UN in this country. Gostaria também de cumprimentar os parceiros da família das Nações Unidas aqui presentes. Eu sei que o coordenador residente teve um atraso no voo, e vai falar por último. Mas... The first time I came to Angola, I always remind me, friends and myself, was for a good cause. Much as you know the history of Angola, the painful history of Angola, I want to tell the government of Angola to be positive, especially towards the problem of these people. My first time to come here was in 2008, when the UN Panther, former executive director, had partnered with the government of Angola to celebrate the issue of human settlements in urbanization. A primeira vez que eu tive aqui em Angola foi por uma razão feliz, apesar da história difícil de Angola, que nós reconhecemos, foi em 2008. Estava explicando que a primeira vez que veio para Angola, na ocasião do Dia Mundial do Habitat, em 2008, foi para receber um prêmio como presidente do Conselho Municipal da cidade de Kigali, do presidente da República, sua excelência, José Eduardo dos Santos. That was in 2008. And in 2008, the World Habitat Day, Angola celebrated and congratulated the group of communities in those areas that have performed well in human settlements. And I won an award at that time. I was near it. Isto foi, portanto, em 2008, durante o Dia Mundial do Habitat, e naquela celebração houve uma premiação dos mayors, dos presidentes das câmaras no mundo, que desempenharam um grande papel em termos de desenvolvimento da sua cidade. E a senhora Cassiva ganhou o prêmio naquela altura. And that for me was not the beginning, but it inspired me and the team back at home, because when I went back, I said, you know what, we have achieved this, we do more. We must guard and protect our environment, we must have a community that we must have an inclusive development process. And that has to be owned by everybody in the city so that we can achieve. E naquela altura foi realmente para mim uma aula e foi exatamente também na questão do desenvolvimento ambiental. E quando eu estive de volta na minha cidade, disse que precisávamos de fazer muito mais nestes aspectos. I'm relating that to the actual issue that we're discussing today, that the problem of climate change and the vulnerability of our communities. Portanto, eu queria lembrar dessa ocasião porque nós sabemos que os impactos das mudanças climáticas são muito fortes, sobretudo na cidade, e não é possível enfrentá-los nós individualmente, com organizações individuais, mas precisamos de juntar esforços para trabalhar nisso juntos. That time, even when I was serving as mayor, for me the UN made sense when they delivered as one, when we worked together and did the program, and then we addressed it and focused on issues rather than the silos that sometimes we get used to. Portanto, isto nos lembra que nós, como Nações Unidas, precisamos trabalhar juntos, como na reforma da nossa vida de livro em Botswana, trabalhar juntos, em vez de trabalharmos separadamente como organizações. So, what about ESG and capital, especially ESG? E aqui eu estou como diretora executiva adjunta do ENAPTAR, mas também estou aqui como assistente do secretário-geral das Nações Unidas. So, my proposal was to be that as we go into addressing the issues of resilience, let's go in internally as well, and let's also as the 2030 agenda and as the COP21 really endorsed, let's work together in a partnership process. Portanto, isto para mim é importante, considerando sobretudo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e a recente Conferência de Paris, a COP21, nós precisamos realmente de trabalhar juntos nestes assuntos das mudanças climáticas. I think in particular for Angola, it so happens that the process of urbanization and the closeness to factors of climate change is so intertwined that the same. Most of the settlements and urbanization are on the coastal areas, which we all know are much more vulnerable than those. Portanto, isto é particularmente importante no caso da Angola, considerando que os assentamentos, os centros urbanos mais importantes estão na faixa costeira e encontram-se em situações extremamente vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas. Then the second point is that we also observe that even in the urban centers, in the inner part of Angola, they are also vulnerable to severe soil erosion. E também nós sabemos para as cidades do interior, cidades capitais provinciais, que sofrem de problemas de erosão muito sérios ligados também à questão de biodiversidade. And again, unfortunately, because of that history of conflict, people did not migrate to cities in a natural process. They ran out from conflict, and that's why we have a big population that is vulnerable. And in many places of informal settlements, they find themselves in those vulnerable communities, but that's vulnerable places. E também sabemos, devido à história da Angola, que a migração foi resultado, a migração para as cidades foi resultado de um conflito, em particular na cidade de Luanda, e muitas destas pessoas foram se assentar informalmente em zonas bastante vulneráveis, pastorando as naturezas. I'm pleased to inform you that in UN Habitat we have had over 45 years technical work and research experience that we'd like to share with you, especially in those areas where urbanization can be better planned and better managed to tame and to adapt and mitigate issues of climate change, and we would like to come. Portanto, eu tenho o prazer de vos informar que o Habitat tem uma experiência, uma cooperação técnica nestas áreas, em particular na questão do planeamento urbano e territorial, que assim encarada bem permite adaptar-se melhor a este tipo de problemas como o nosso. So we are, as I conclude, I want also to say that we would like beyond this to work with you towards the upcoming conference of the UN on urbanization and human settlements. Portanto, também queria aproveitar esta ocasião para ter o vosso engajamento para trabalharmos juntos na preparação da próxima Conferência das Nações Unidas para a Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, a COP21. I want to thank you so much for working with Abachid, and I can reassure you that we are committed to working very closely with you from an integrated approach. Portanto, queria vos agradecer mais uma vez e confirmar o nosso comprometimento como ENAPTAR de trabalhar com vocês numa abordagem integral. Obrigado.